5591 established localized, land gear down, lock. Good evening, good night. 5591, can H1017 report out a marker? Out a marker, I will form 5591. Chama na Papa, acho que é Papa Golf. Auto marker 5591. 5591, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 09 knots. 5591. Clear land at 5591. Eu acho que a Papa Golf, táxi via pista, reporta alinhado próximo, cabeceiro no 7. November, XA Mike, confirma. Sua. 211. Can you can confirm again to JP5591 wind, surface wind? 180 degrees, 09 knots. Thank you. Captando localizador, Lima Vitor Delta. Converte para procedimento, torre 1985, apoio. Grave, Delta. Noite, Papa Tango, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, boa noite, ajusta na 017, confirma a intenção de pouso? Confirma o vento? 180 graus, 189. Ah, para 10 mesmo. Sim, continua a aproximação ao guarda pista livre, informa um Airbus da TAM, vai iniciar a rolagem. 3567, pronto, pode esperar um zero. 3567, a linha e mantém agilizando manobra para decolar assim que é autorizado. 3567, a linha mantém. 5591 on the ground at 20, leave the runway on your right side, contact ground 121.1. Ok, ground 121.1, 5515. Vitor Delta, confirme lugar, local de estacionamento? Após o pouso, a galera está. Sente. Capa pagou, filho. Condições de iniciar de imediato? Autorizado, pistão 97, vento 190 graus 07 nós. 3567. Prossiga, 3567, pronto no zero. Sim, decolagem autorizada. 190, vento 190 graus, 079, estando 3567. TV, decolagem 567. Quebec Lima. Liga sua chama táxi, ao meu Quebec Lima. Acho que a Papa Golf decolou os 22, controle 19-8, boa viagem. Golf, obrigado. 090, reporte quando possível para o ITAP. Juliette Lima cumpriu o controle? Vitor Delta, vento 190 graus, 079, pouso autorizado, pistão na zero. Vitor Delta. Reporte no possível por o ITAP. Controle Oscar Papa Golf. Patango Oscar Papa Golf, contato radar, suba nível de voo 060, prefira saída coral. Chama na Papá, o meu Quebec Lima. Vai livrar o Lipo de Tadeu. Aos 2-4, chamo solo agora no 2-1-1. Taxi via pista, reporta alinhado e pronto, pistão na 7. Autorizada linha ainda pela pistão 90. Vento 1970 graus 059. Stan 3897. Boa na 645, mantenha o ponto de espera. Papagaio 3897. Prossiga 3897. Prossiga 3897. Prossiga, tá 3897. Escola 227, controle 198, boa viagem. 198, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o TAM 3897. TAM 3897, boa noite, contato radar da decolagem, suba nível de voo 340, não precisa sair da Dael. Dael 340, 3897. Sua visual com a pista, boa noite. Gente, completo sinal da procedimento NS, 2198, decimal 95. 2198. Gente, Romeu Quebec Lima, autorizado a decolar pistão na 7, vento no 80 graus, 05 nós. Se antecipando após decolar, já vai ingressar apenas 4 ventos da 1-0, aguardando para cruzamento do campo. Romeu Quebec Lima. Esquerda, esquerda. E 567, Recife, na frequência 1288, caso negativo 126.0. 288-1960-3567. Boa noite, obrigado. Zona 971 na escuta da torre. Afirma, senhor. Passou externo, baixar trabalho. Gente, ajuste na 097, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Já informa o tráfego decolando da pista auxiliar, ingressará na perna contra o vento da 10 e não interferirá na aproximação. Você, senhor. Ciente do tráfego, 971. Oi, Papá, Romeu, Serra de Alfa. Serra de Alfa. Ah, bom trabalho, bate 5. Chama na Papá, Serra de Alfa. Papá, Serra de Alfa. Foi no 971, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 80 graus, 069. Vente livre, pouso, 971. Vente livre. Aguarde, o Lima Vida Delta. Quebec Lima, decolado aos 3-0, curva esquerda, ingressa a perna contra o vento da 1-0 e aguarde a autorização para cruzar o campo. Oi. Táxi via pista, reporta aliado para o pistão 97, o Serra de Alfa. Aliado pronto, não, não, não, após o pouso do companheiro, ele mantém a pistão 0. Após esse pouso ali, mantém a 0, 645. Lima Vitor Delta, táxi via Papá, estacionar parte 5, frequência livre. O Quebec Lima, precisado cruzamento do campo, reporta livrando o eixo de decolagem da 1-0. Passeio. Zona 971, solo aos 31, ao livrar direito, 121, décimo 1, boa noite. 21, 9, 9. Oscar Papagolfo, está estimado para Porto Delta. Estimando ideal 2213. 1-3, obrigado. Alô, direto. Alô, um abraço, hein? O Almeida tá em Léo. Ah, o Almeida tá lá? Ah, agora. Um abraço. Gente, agora o controle 19-8, Romeu, Quebec Lima. Quebec Lima, até a volta. Até mais. Alinhado e pronto, hein, Léo. Volta pronto. Voo na 645, decolagem autorizada, pista 10, vento 170 graus, 07 nós, 1645. Eu vou decolar e vou 645. Sierra Índia Alta, aguarde. Pronto. Sierra Índia Alta, aguarde. Ô, Papatango Romeu, Quebec Lima. Papatango Romeu, Quebec Lima, sob condições visuais 075, reporte atingindo. Positivo, 075, reporte lá atingindo. LS Lima, deixa parar 2.000 pés, o ajuste 907, está autorizado o sinal de procedimento LS X-Ray. Reporte no curso do localizador. Estimativo, Lima, Juliette Lima, agora 2.000 pés, vai reportar no localizador, quando mais próxima intenção é circular para o 97, com a permissão de vocês. Confirme. Decola alto. Bom, 645, decola os 34, controle 19-8, boa viagem. Obrigado, senhor, boa noite. Olha, boa, gol no 645, decolando no seu escudo. Bom, 1645, contato radar no decolagem, subanito de voo 360, depois da saída da El. 360 na da El, obrigado. O 645 pode ir para a Dael Oledo, senhora? Está autorizada para o Dael. Corrija para o Adileda, o gol no 645. Para o Adileda, muito obrigado. Tran 3897, Recife 1251, caso negativo 1233, sinal 95 com voo. Recife 125, 3395, 3297. Visual aqui, poderia autorizar 1700 para o Lima Juliette Lima? Sim, com terreno? Afirmo. Com referência com terreno, estou autorizado 1700, reporte ao público. Eu estou confirmando o ajuste? O Lima Juliette Lima, o ajuste no 0-7, confirme pouso na pistão no 0 ou no 7? Não no 7. Firme 1 no 7? Afirmo, 17. Gente. Juliette Lima na Prodiduna, confirme. Afirmativo, Prodiduna, Lima Juliette Lima. Alfa Torre. Escuta pra mim, ó. Você subiu aqui em prega após decolagem? Meu pé. Sim, certo, graças. Controle Oscar, Papa Golf, subsídio de dia esquerda, de 10 graus, para evitar a formação. Quais desvios ela ficar Papa Golf? Controle Salvador, boa noite, Chanel 62, com nós decolou. Chanel 62, com nós decolou, contratará a decolagem, disponível de voo 360, destino da Nadael. 360, Nadael, 62, com nós. Controle Salvador, boa noite, é o Papatá, com o Oscar do Motel. Passa o Oscar do Motel, boa noite, contato radar, foi com proa de Paripe, Forte Paripe, ou no ideal de descida Oscar Lima. Hotel para ingresso no Correio de Alasca. Lima Hotel, Proa de Paripe, na Falou Juliette Lima, vai passando o Duna, interceptando completamente visual. Programa de ficação para pouso 997. Lima Juliette Lima, chame 2198, 1895, obrigado pela colaboração. Até Lima Juliette Lima. Salvador, muito boa noite. Lima Juliette Lima, tá completamente visual. Programa de ficação, pouso para 197. Modificaram os 3-8, base curta na 7, Lima Juliette Lima, reporta na final, baixado travado. Reporta na final, embaixo travado, Lima Juliette Lima. CR de Alfa, decolagem autorizada, pista 1 na 7, 180 com 9-9, CR de Alfa. Motel desce, passos visuais, somente 085. Para 085, Oscar Lima. Motel mantendo separação com solo, reautorizado desce para 1500 pés. E motel é autorizado para 1500 na transparência. Nova utilizada por Adileda. Adileda, 629. Serra, Índia Alfa, Os 40, controle 198, boa viagem. 198, Alfa. Tango Romeu, Quebec, Lima, informe-se, modo de pouso. Bora. Linha 4, 5, Recife, 1, 2, 5, 1, no caso negativo, 1, 3, 3, 9, 5, com voo. 2, 5, 1, 3, 3, 9, 5, muito obrigado, boa noite. Quebec Lima está estimada 23 e 35. 2, 3, 3, 5, copiado, Romeu Quebec Lima. Controle, Papa Romeu, CR de Alfa. Romeu Serra Índia Alfa, confirme o locado 55 no 2. 55 no 2, Serra Índia Alfa. Gente, suba nível de voo 190 no perfil da saída Cuca, Serra Índia Alfa, faça o técnico equipamento transponder. Certo, Serra Índia Alfa. Vai receber seu contato radar, Serra Índia Alfa. Oscar Papa Golfo, confirme quantas milhas nessa proa? Gente? Vou chamar táxi, acho que eu tô ouvindo. Proa de Bridge. Tô de Bridge, 6259. Augusto, você consegue voar por onde, Leos? Gente. Chama Juliette Lima, 4-3, olho à direita, na papá, frequência livre, boa noite. 4, coordenação. Sendo é 6259, Recife, na frequência 251, no caso negativo 1395, vou. 7, Oscar Tango Vitor, linha ingresso, pista 197, reporta pronto para decolagem. Oscar Tango Vitor, ajuste 190, 197. Autorizada por uma direta do destino Recife. Direto Recife, send off. Imagino, direto Recife. Ok, direto Recife, send off. Lado pronto, Papatão Golfe, Santo Lima. Livre decolagem, nosso 760 com meia dúzia de nós, são os que estamos vivos. Eu vou decolar, Golfe, Santo Lima. Tango Vitor, decolado às 4-8, controle 19-8, boa viagem. 19-8, controle, grato, Tango Vitor. Controle Salvador, Tango Vitor, Tango Vitor, decolado no bombo. Chamando a torre, controle 19-8. Sou o controle Salvador, é o Papatango Oscar Tango Vito, decolado na bomba. Papatango Oscar Tango Vito, contato na decolagem, suba nível de voo 180 no perfil da saída Momo. 180 na saída Momo, Oscar Tango Vito. Tango Vito, confirme em transporte de firmas. Afirmo, Oscar Tango Vito. Sente, após passar 2.000 pés, está autorizada a proa de Momo direto. Sente, agora já cruzou 2.000, autorizada a proa de Momo direto, Oscar Tango Vito. Tango Vito, por exemplo, para o destino? Para o ideal para ser a 9 em Bendita. 317 para o destino, Oscar Tango Vito. Autorizado a para o destino, Oscar Tango Vito. Autorizado o destino, Oscar Tango Vito. Alfa, Recife, 12.085, caso negativo, 125, decimal 45, bom voo. 12.085, 2545, ofício. Decolagem 02, autorizado, decolagem com proa sul, Ondina, 500 pés, aciona 17, 12, controle 19-8, guardião 02. Só confirma o comandante que eu não copiei. fora do solo, Guardião 02. Guardião 02, só confirme o POB. 05. Vai fazer pouso em Ondina e após retorna? Afirmo. Guardião 02, fora do solo, próximo. Controle Salvador, Oscar Tango Vito, quando solicita a coordenação, nível 200. Gente, aguarde. Na escuta. Controle 198, boa noite. 198, grato, boa noite, Guardião 02. Autorizado, 200, Oscar Tagovito. Controle Salvador, boa noite, ao Guardião 02. Guardião 02, mantenha sobre a regra de voo. Visual é sobre o litoral, confirme intenções. Intenção é pouso em Ondina, Guardião 02. Mantendo condições visuais. Reporta visual com Ondina. Reporta visual com Ondina, Guardião 02. Controle, estimado do Papatango, Oscar Tagovito, 2300. 2300, copiado. Controle Oscar Lima Hotel, tá visual, conta. Gente, reporte na rotatória. Lima Hotel, reportará. Motel visual com aeródromo? Afirmativo, senhor. 2195, bom pouso. 18900, grato, boa noite. 2 Salvador, boa noite. É o Papatango, Oscar Lima Hotel. Lima Hotel, regresso final no 7, reporta na curta. Lima Hotel, reporta na curta da 1-7. Ali manter o convívio pátio? Bata, senhor. Excelente ajuste na 017, Oscar Lima Hotel. Lima Hotel no 017. Muito boa noite, o 35415, está próximo ao ponto de espera do Amazari, pronto. 5415, cruzado, linha decolar, 0, vento 1, 50 graus, 05 nós, 35415. A linha decola 5415, muito obrigado. Oscar Lima Hotel, final no 7, embarque gravado. Tipo 104 no 5, decolado aos 59, controle 19.8. 19.8, 545. Afirmo. Obrigado. Oscar Lima Hotel, pouso autorizado. 17, vento 140 graus, 049. Oscar Lima Hotel. Já adianto que após o pouso tem o backtrack autorizado. Lima Hotel, livre pouso no 7. E após livre backtrack para baixo. Descida Corão 40, obrigado. Controle, Guardião 02, de bloco, local de pouso em Odina. Está livre de um pouso. Oscar Tango Vito, Recife 12085, caso negativo, 12545, bom voo. 12085, Oscar Tango Vito. Secundário 12545. Atlântico 2545, Oscar. Quebec Lima, Sergi Soldado terminado, 62, milhas no setor nordeste de Salvador. Chame o controle da casa na frequência 120.3, bom voo. Eu vou 8.66, achando identificação desse nível de voo 050 na proa de Tato, autorizada a chegada a Mari. Ok, 050 na proa de Tato, 8.66. 354 no 5, autorizada a proa de Coral. Coral 545, obrigado. Lima, Oscar Lima Hotel, salvo a 01, repórter Livrão. Oscar Lima Hotel, estacionando no Gadabata, frequência livre, boa noite. Obrigado, boa noite. 102. Te reporte para o farol de Itapuã. Controle trip 5415. Siga. Solicita 60 como nível final. Centro Recife não autoriza a subida para 1.60, mantém 1.40. Mantém 1.40, 5.45, né? 1.866 após ETAP, está autorizada a descida para 2.000 pés, ajustado 1.017, está autorizado também o final do procedimento TLS X-Ray, reporte no curso do localizador. G102, faça o check-in de equipamento transponder, receba somente seu alvo primário. Faça um check no seu equipamento transponder, informe que receba somente seu alvo primário. E agora, continua só o primário? Afirmativo, Guardião 02. Agora, afirmativo, recebo o código no 712. Vamos reportar a manutenção, mas aqui está dando como se tivesse um barulho fraco. Já que estou atrás, Guardião 02. Gente, agora se aproxima a torre. 1995, pode chamar o Guardião 02? 102, torre 1895. 1895, grato, Guardião 02, boa noite a todos. Salvador, boa noite, Guardião 02. Guardião 02, direto para a cruzada, reporta na curta, ajusta 1097, Guardião 02. 1097, autorizado também 2110, reportará na curta final para o Pai do Grael, Guardião 02. Guardião 02 na curta final para o Pátio do Graé. Foto no solo controlado, Graé, vento 140 graus, 049, Guardião 02. Foto no solo controlado, Guardião 02. Boa noite. Boa noite, grato. Zero, dois. Complete o nome do procedimento, torre 19895. Boa noite, Salvador. Boa noite, 19866 na 10. Ajusta na 017, pouso autorizado. Pisão na 0, 140 com 5, pouso na 866. Pouso na 0, Salvador, é o gol 971, ponta de espera no zero, na sua disputa, boa noite. Professor, boa noite, pois o pouso do companhia Lima tem pistão na zero, gol no 971. Boa de pouso, companhia Lima tem um zero, 971. Meia, sala 1-4, direita, Luzão, versão 1, boa noite. 21, décima 1, igualmente boa noite, Memento. Gol 1971, vento 1950 graus, 059, veio falar de autorizada, pistola 0, 1971. Autorizou no 0, 9. Gol 1099, está pronto na 10. Ciente, após a companhia, vai lá, Lima tem 1-0, gol 1099. Após a linha decolar, a gente tem 1-0, gol 1099. Controle, muito boa noite, é o gol no 1168, da Delta, passando o nível 180 para o 150. Gol no 1168, boa noite, essa é a identificação, desça nível de voo 050, no perfil da chegada, Mari, cumpriu o ETAP. O ETAP descendo para o 050, gol 1168. Trip 5415, serviço da terminada 54 milhas no setor sudoeste de Salvador, prossegue agora com controle Leos na frequência 201 e bom voo. Decolado 1 na meia, controle 198 para viagem.